Com sua bomba de efeito moral, estão querendo acabar com isso tudo. Mas nossa voz vencerá qualquer escudo. Saia daqui, cachorro sujo. Enfia essa bomba no com cacetete e tudo. Estamos unidos e somos fortes. Seguiremos assim até a morte. E aconteça o que acontecer, não ficaremos mais parados, pois estamos cansados. Porque não nunca mais, que não nunca mais, que não nunca mais. Porque não nunca mais, que não nunca mais, que não nunca mais. Porque não nunca mais, que não nunca mais, que não nunca mais. Vai deixar de me ouvir. Porque não nunca mais, que não nunca mais, que não nunca mais. Porque não nunca mais.